Aumenta o volume porque é. Barraco treme quando aumenta o volume do som. Zoião chora ouvindo o rap do bom. Não é comédia, aqui vários KMs rodados. É diferente, tio. Só guerreiros vacinados. Barraco treme quando aumenta o volume do som. Zoião chora ouvindo o rap do bom. Não é comédia, aqui vários KMs rodados. É diferente, tio. Só guerreiros vacinados. Falar, até papagaio fala pra lutar. Tem que ter disposição e raça. A taça é pesada e parasita não aguenta. Cê da língua grande, só fala da vida alheia. Carrega o piano, só pra quem tem o dom. Meu mundo é esse aqui, não vivo de ilusão. Pé no chão, que o bagulho é osso, o mundo gira. O vento da pampa pra levantar o pipa. E nas comparações, quem é tolo não assimila. Minha riqueza tá em casa, minha família. De noite e de dia acompanhando meu corre, acreditando no meu sonho. Essa é minha prole. Das ruas de Ortel City pras ondas do seu radinho. Teu calma e paciência, de um tempo eu aprendi. Então, sai ziquezira, que os corre tá milhão. Vai aumentando o som, que esse rap é do bom. O treme quando aumenta o volume do som. Zoião chora ouvindo o rap do bom. Não é comédia, aqui vários KMs rodados. É diferente, tio. Só guerreiros vacinados. Barraco treme quando aumenta o volume do som. Zoião chora ouvindo o rap do bom. Não é comédia, aqui vários KMs rodados. É diferente, tio. Só guerreiros vacinados. Cê é louco, malucão, olha pro céu e me diz, na sua concepção, o que é preciso pra ser feliz? Nesta sociedade de camisas, a minha ainda é branca, pela paz, pela vida. Eu sei nas entrelinhas, muitos querem nos boicotar. Mas se a guerra chama, então vamos lá. Dar a cara pra bater e ouvir o que eles falam. O veneno dos hipócritas escorre pelo ralo. Maldade é mato no coração de quem não sabe pensar. Incapaz de amar, incapaz de perdoar. E nessa trilha, muitos ficam pelo caminho. Histórias resumidas em poucas linhas, de lição em lição, eu aprendo um pouco mais. O rap é do bom, então aumenta o som, rapaz. Que do rascunho do moleque surge a obra. Sem história triste, o que eu busco é a vitória. O treme quando aumenta o volume do som. Zoião chora ouvindo o rap do bom. Não é comédia, aqui vários KMs rodados. É diferente, tio. Só guerreiros vacinados. Quando aumenta o volume do som, Zoião chora ouvindo o rap do bom. Não é comédia, aqui vários KMs rodados. Só guerreiros vacinados. Se a guerra me chamou, tô aqui pra somar. Pra falar desses é prova a língua de tamanduá. Mas pode falar desse neguinho de bombeta. Só preciso de um papel na mão e uma caneta. Pode julgar, é fácil falar de nós. Nesse mundo que cê vive, o gueto aqui que solta a voz. Representa nós, o som tá pra cima. Diante dessa selva, tô pronto pra guerrilha. A palavra é uma arma de grosso calibre, que vai levar adiante os playboy que se atinge. O manifesto da favela é sempre desse jeito, por causa do racismo e também do preconceito. Infelizmente é desse jeito que nós vai trilhando, nas ruas da quebrada só batalhando. Fechando os movimentos, são vários por mim. Direto de Hortolouco, aumenta o som do seu radinho. Barraco treme quando aumenta o volume do som. Zoião chora ouvindo o rap do bom. Não é comédia, aqui vários KMs rodados. É diferente, tio. Só guerreiros vacinados.